Mestre no solo, aos 45, ao estacionar a frequência livre, bom dia. Gol 9251, decolado 45, chame agora o controle em 1 no 9 8. Controle 1 no 9 8, gol 9251, tenha um bom dia. Bom dia. Bom dia, Gol 982. Gol 982, bom dia. O ajuste no 03, reporte no externo, baixado travado. Reportará o externo, baixado travado, 982. Pouso 982, tráfego avistado, cheque trem, livre pouso no 0, vento 1, 10 graus, 129. Baixado, travado, livre pouso no 0, 982. Bravo que Luiz, com ajuste no 03, reporte no ponto de espera da ótica. Embraer Alfa, bom dia, chame para táxi. No 982, no solo 52, vive direita, via Fox, chame solo em 1219. 19. Já não lembra Alfa, segundo no ponto de espera da OSCA, o ajuste no 03. Novembro Yankee Mike, o ajuste é no 013, aposta no ponto de espera da papai, é o terceiro no ponto de espera. Bravo, que Luiz, autorizado em direção ao 7, aporte alinhado e pronto. Voo Bravo que Luiz, quando pronto, tem livre decolagem da 17, vento 110 graus, 029. O Índio Novembro Alfa, agora autorizado ingresso na 17, aporte alinhado e pronto. Bravo Crio Luiz, que decolada 58, chame controle em 119.8, bom voo. Está ciente da aeronave que decolou à sua frente com o corredor Axé. Então mantenha a separação visual com a mesma que decolou à sua frente, o vento 110 graus, 129. O Indiana Libre Alpha tem nível de decolagem mantendo a separação. Afirmativa, autorizado o ingresso na 17, a porta alinhada e pronta. Tango Zulu, autorizado ingresso na pista, a linha E decolada 10, vento 110 graus, 109. Informa o tráfego Charlie 150 que decolou no estacionamento da 17 para o corredor Axé. Indiana Libre Alpha, decolada 01, chame controle 119.8. 119.8, Indiana Libre Alpha. Mantenha o ponto de espera, o November Yankee Mike, temos aeronave a 1 milha do externo. Juliette Tango Zulu, decolada 01, reporta para o cruzamento da final da 35. Reportará para o cruzamento da final da 35, Juliette Tango Zulu. 2521 na escuta? Estou aí, Força Aérea 2521, tá, fui LS visual com o trem embaixado travado. Força Aérea 2521, livre pouso na 10, vento 100 graus, 10 mais. 2521, change livre pouso. Para o cruzamento do eixo da 1735, Juliette Tango Zulu. Autorizado, Juliette Tango Zulu, na minha escuta aguardando transferência. Na sua escuta aguardando transferência, Tango Zulu. O Juliette Tango Zulu irá manter 1 no 1000 pés até a liberação do controle. Agora chama mesmo em 1 no 9.8, Juliette Tango Zulu. Vai manter 1 no 1000 pés até a liberação do controle e chamará o mesmo agora 1 no 1.9.8. Grato, boa tarde. Hotel Escazulu, prossiga. Hotel Escazulu, não atraso, vou informar. O vento em Salvador, 1.00 graus, 1.0 nós. O ajuste no 0, 1.3, reporte fora do sol. Torre Salvador, bom dia. Chanel 6250, fui ele. Chanel 6250, continua a aproximação, segundo para o pouso na 1.0. Para a FM precede, é o Embraer da Força Aérea, o ajuste no 0, 1.3. Sistema ativo, ciente do tráfego à frente, prossegue na aproximação, vai dar autorização de pouso, 6250. Hotel Cazulu, fora do solo. Hotel Cazulu, fora do solo 04, comprou a Noroeste. Está autorizado. Chame o controle e 1.9.8, o Hotel Escazulu, decolada 04. 19.8, Zulu. Condor 21 no solo 05, livre à esquerda, ao estacionar frequência livre. Oi, Salvador, bom dia, Goron 073. Condor 073, bom dia. Visual com o Airbus da Oceaner na onda final da 10. Tem ótimo. Seja após o pouso do mesmo, ali mantém cabeceira 10. Após o pouso do Oceaner, ali mantém na 10, Goron 073. Oceané 6250, vento 100 graus, 10 nós, livre pouso na 10. Livre pouso, pista na 0, Oceané 6250. Eu vou abrir aqui mais que a doutora de turbulência do Airbus da Oceané. Livre de decolagem da 1.0, vento 1.00 graus, 1.0 nós. direita, 6250? 0073, afirma, 08, direita, 219. 219. 073, autorizado a decolagem, uma centena, 10 nós. Teve decolagem, igual no 073. November Yankee Mike, decolado de Salvador, ao 09, controle, 1208. 1208, November Yankee Mike. Alfa Tango Tango ali mantém. É 3 controle, 198. 198, bom dia, obrigado. Tango Tango atenta a esteira do Boeing, quando pronto, autorizado a iniciar, uma centena com 10. Tango, tango, direita, axé, reforço para cruzamento da 17, na minha escuta. Ok, vai chamar cruzamento da 17. Torre Salvador, bom dia, Otan 3896, passou Índia Serra, ILSX, 3890. 3896, Fom Tráfico, Charlie 402, decolou da 10, está curvando à direita, vai ingressar corredor, visual axé, à direita, sua direita, o litoral sul, sem interferir com a sua aproximação. Entendi. Então, 3296 tem o pouso autorizado? Pista livre, pouso autorizado, uma centena das nossas. Gente, livre pouso, pista 10, 3296. Tango, através sul da torre, controle 1-2-19-8, com voo. 19-8, obrigado. Good morning, Tower, American 239, ILS, runway 10. 239, né? Good morning, continue approach, you are number 2, to land, runway 10, attempt is 10-13. Clear to land, runway 10, American 239. Negative. Continue approach and stand by. Land clear. You are number 2. I will stand by. Direito 9-6, 15, direito 219. 219, então 3-8-9-6. Alô, Salvador, bom dia, então 3-8-9-6, livrando a sua escuta. América 239, clear to land, runway 10-100 degrees, 109. Clear to land, American 239. E 311 após o pouso do Boeing na final, ele mantém. E 311. decolagem da Avianca, ali mantém. Avianca 239 on the ground, at 19, vacate de Bayer Heights, contact ground, on frequency 121, décima 90. 121, no 1, autorizado a colagem, uma centena com 12. Uma centena com 12, tá? É 311, decoladas 20, controle 120, correção, controle 198, bom voo. Controle 198, grato, boa. Juliette Romeu, Senta Cheira do Boeing, autorizado a decolagem, uma centena 12 nós. Salvador, bom dia, o Papa Romeu Whisky, Romeu Romeu, estabilizado, baixado, travado. Romeu Romeu, aguarde pista livre, ajuste 1013. Guardando, Romeu. Romeu, Romeu, pouso autorizado, 90, vento, uma centena, 12 nós. TV pouso, Romeu. O Lima, Juliette, Romeu, localidade de destino é a pista da fábrica Fortaleza? Lima, Romeu, Juliette, copiou? Romeu Juliette, Torre. Salvador, bom dia, 3P54, não, 4 final, 1-0, baixar travado. Tripe é o segundo, continua agora na pista livre, ajuste no 0, no 3. Continua a aproximação, aguardando na pista livre, 3P54, não, 4, ciente, 1013. Romeu, solo 26, solo 1219. Romeu. 54 no 4, pouso autorizado no 0, centeno no 29. Livre pouso na 1-0, 354 no 4. equipe 5494, solo 29, direita 219. Da direita 219, obrigado. Azul, pouso autorizado, 910, vento em Salvador, uma centena, 10 nós, ajuste 1013. ...4207, copiou? Chega, Del. Gente, reporte pronto para o ingresso, Del. Ponte Cadrão, 0 pronto. 397, a linha mantém. Mantém, 1-3-9-7. Voo 397 após decolagem, manter por até 3.000, após 3.000 direita, por Odileda. Assistente, decola, mantendo a proa da pista, após 3.000 pés, direita, por Odileda, 1397. Afirmo, autorizado. Decolagem, centena com 12. Livre decolagem, na pista 10, voo 1397. direita, confirme. Delta, autorizado o táxi, reporte em área e pronto. No 397, decolada 35, mantendo a proa até 3000, controle, 19.8. Controle 19.8, mantendo a proa até 3.10, ou não, 397, obrigado. Bom dia, 983, tá próximo a ponte de espera. 3, autorizado, ingresso da colagem, centena 10 notas. No 983, autorizado ingresso, decolagem, centena 12 notas. Autorizado, linha de colão, 10, 983. Aqui é pro Delta Agiliza, decolagem, a centena com 10. Salvador, azul 4207. 4207, continue aguardando. Está livre, ajuste no 0, no 3. 4207. Azul 4207, informa o tráfego, helicóptero, circoce 76. Decolou da 17, vai curvar direita, ingressar corredor visual axé, mil pés. 07, gente. O azul tem pouso autorizado, pistão 0, uma centena, 10 nós, 1013, no ajuste. E pouso, pista 10, 4207. Aos 40, controle 208. 208, boa tarde. Fala pessoal, o Mike é com Delta. Delta, decolada aos 40, controle 19.8. 19.8, até. Alve 3, o controle é 19.8. Salvador, bom dia, bom no 260, estabilizado, 17210. 360, segundo, 1013, aguarde que ali. Aguardando. Zero, pouso autorizado, 190, vento Salvador, uma centena, 12 nós. Autorizado o pouso, Gono 260. Que Luiz, que reporte na final da 17, ajuste 1013.